697, Box 42. 41 na escuta? 41, passou o externo. 394. 394, autorizado, 12, reporte táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 1394. Boa tarde. Prossiga. O Vitor Mike Quebec tem o Campo à Vista, está na rotatória. Gente, Vitor Mike Quebec, inicia agora um 360 pela esquerda, chama na final do ano 7. Quebec. 360 pela esquerda. Alô, bom dia, o gol 1333, centro de informação Serra, teria nossa autorização para convênio? 333, centro, aguardo coordenação São Paulo. Aguardando. Solo Salvador, o pioneiro, 1-1, acionado, pronto para o taco. O Zulu tem condição de incrementar a velocidade? Confia em POB? Tá com 5 a bordo, autonomia de 5 horas, é, livre taco até o final, pioneiro. Mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Estou seguindo para o 97, aguardando a autorização, Quebec. Meu pés na proa de Duna, o Lima Kilo Zulu. 3 mil Duna, Zulu. Ajuste no 0 no 4. B14, Zulu. O trip 5226, já no ideal de descida? Afirmo, não é presente. Positivo, descida até 3 mil pés. 3 mil pés, ajuste no 0 no 4 na proa de Pelô. 3 mil pés, proa de Pelô, libera a velocidade em Pelô? Tem condições de manter 250 até Pelô? Até 5 milhas do externo, senhor. Positivo. Até alta velocidade, por gentileza, o número 1 no sequenciamento. Gente. Azul 4089, Recife 125, Uno, secundária 13325, bom voo. Recife 125, Uno, plano 13325, o 4089, obrigado, uma boa tarde. O Janer 6141, no solo 1700, solo 121, desse solo 9. Boa tarde. Eu chamo solo 219, o Janer 6141. Autorização Guarulhos 360, por favor. Direto, número 2 para a cópia. Guardando. Solo pioneiro 111, na APL para cruzamento. Solo, trip 5484, pushback acionamento. Pioneiro, cruza a pista e mantém a posição na delta. Cruza a pista e mantém a posição na delta, pioneiro. Solo, boa tarde, Janeiro 6141. 6141, boa, mantém a posição antes da delta, vai dar passagem ao Embraer 120. Tem passagem antes da delta, Janeiro 6141. O trip tá no patch 3? Trip 5489, patch 3, pushback acionamento. Privado, reporte táxi. Autorizado, tiver acionamento e vou dar ataque, 5489. O pioneiro livrou a pista na delta. 2011, táxi via Alfa e Juliette, pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, torre, 18,6. Alfa, Juliette, pátio principal, Índia, no ponto de espera, 118,6. Gol 1394 para o táxi, tem 182 a bordo. 3 horas e 40 de autonomia alterna Campinas. 394 via Índia, 18,6, ponto espera, ajuste 1014. Via Índia, ponto espera 18,6, gol 1394. Fala, gol 1333, a sua escuta para a cota. Confirma, prato? Gol 1333, está pronto para cobrar autorização para Congonhas. Gente, é 35, Lima, Delta Lima. Samar, então, na final da 35, Lima. ISO November Alpha, informa o tráfego, agora próximo ao farol de Tepuã, o helicóptero está 500 pés, fazendo-se posição 3 horas, visual. Daman, a gente na informação que é alguma possibilidade de voadora, senhor? Positivo, vai manter separação, chama de base para o final da trilha. Vitor Mike Quebec, solo 02, vai prosseguir para combate. Autorizado o backtrack, reporte pista livre. Torre, o Índia November Alpha pode curvar para o cruzamento do campo? Leda após saída Del, após transição Leda, Pride, uniforme azul 1-6, conforme a rota do plano, controle 119-135 e a zona 5524, o gol 1-3-3-3. 3-3-3, saída da El. Da El. Essa é a Juliette, 6141. 6141, portão 612. Tá 612, 6141. Mano, top da presente. Grato, 863, 2-0. 4 ali, mantém 1-0. Ali, mantém 1-0, 2-4. Pronto, copia, 6305. Xenema 315, autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Whisk 50. Recola da 10, direita, da Euleda, após Leda direto Bidev. Controle 1935, transponder 5536. 360 para Guarulhos, Upper Whisk 50, decola da 10 com curva direita, da Euleda Bidev. 5536, 1935 é o controle. 5226, descida para 2000 pés. 2000, 5226. Solo Salvador, Altan 3144, informação Romeu, autorização para Fortaleza. 394? Altan 3144, com a Romeu, autorização Fortaleza. Gente, agora autorização Fortaleza. Guarda. Milhas, mantendo a proa norte, cruzando 4700 em descida 3000 pés, o tipo é um Charlie 402. Gente, está ciente do tráfego, está reautorizado, agora 00, Oceania 6320. Sossiga, táxi via Pátio Índia, 18.6, ponto espera, ajuste 614. Pátio Índia, ponto espera 18.6, 5489. 270. Reduzindo agora, 270, Ocean 6320. O tráfego da Gol, ali mantém 1-0. Após o início da corrida de decolagem do Gol, ali mantém, pioneiro. 924, aguarde push no 1. Aguarda para o push, portão 1, Gol no 924. 50. 250 nós, chegando a Mari. 250 nós, a Mari, Lima, Kilo Zulu, está presente, reassume a navegação na proa de Duna, Lima, Kilo Zulu. Objetivo, reassumir na proa de Duna, Zulu. Boa, obrigado. Romeu Papatango, 1.500 pés, Paripe, após Paripe, rotatória. O 6320, o Chanel 6320, reduz para 2509. 6320. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, dia November Alpha. Papa Romeu, dia November Alpha, 1000 pés no corredor forte, dia November Alpha. Positivo, Índia November Alpha, 1000 pés no corredor forte, afasta 20 milhas. Janeiro, alinhado e pronto. Sim, Tenente Pioneiro 1-1, aguarde para início da decolagem. Vai, Dora, Pioneiro. Controle, o pouso 29. Positivo ali, a frequência bom pouso, triplo papá, Romeu Lima. Decolagem, vento 110 graus, 102. Livre decolagem para o Pioneiro. 6320. Patrulha levou 1394. 489, ele mantém 110 após o início do Brasília da Força Aérea. Após a corrida do Brasília, a linha mantém 5489. Anemia 320. Patrulha ligou 1394. 1394, contato da decolagem, sobe ao 360, saída da EL. Ok, saída da EL 360. Autoriza a líder da presente? Líder da presente no 394. Líder da presente no 394. Trip 5226, vetor para o localizador agora, curva esquerda para o 1125, reposta estabilizada. 125 vai chamar estabilizado, 5226. Mantém 3.000, o Lima aqui, o Zulu. Positivo, Lima aqui, o Zulu, mantém 3.000. Atente a tráfego agora na posição de 11 horas, 6 milhas, está no rumo sudoeste, cruzando 4.800 e descida 3.000 pés. O tipo é um Airbus 318. Ah, está listando o tráfego, Lima aqui, o Zulu. Positivo, o senhor segue após ele para a aproximação. Está descendo então, Zulu. Pioneiro 1-1, decola 08, controle 1-9, decimal 35, boa tarde. 4-0-9-3-5, obrigado, boa tarde. O Lima Delta Lima na escuta? A gente atrasa também agora, logo a frente do senhor, mantendo no 1500 pés, fazendo a travessia da Beto dos Santos. Tem o tráfego, esquece, grato, 6320. Controle, muito boa tarde, ao Pioneiro 1-1. Pioneiro 1-1, contato radar na decolagem, sobe nível 260, saída da EL. 260 na da EL, Pioneiro. Oxoné 6210, vetor para sequenciamento, esquerda pro 010, limite ao localizador, descendo agora para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Esquerda 00, limite ao localizador, 4.000 pés, descendo no 0. Trip 5226, estabilizado? Afirmo. Positivo 2, 118.6, bom pouso. 18.6. Certo. Oxoné 6320, livre do tráfego, desce para 2.000, livre LS, reposto estabilizado. Gente, desce para 2.000 pés, vai informar estabilizado Oxoné 6320. Muito bom dia, muito boa tarde, o Trip 5226. Trip 5226, mantém a aproximação, guarde pista livre, tráfego da companhia agora iniciando decolagem da 1-0. Ciente, 5226. 3144, pronto a cópia? Pronto cópia, 3144. Autorizado Fortaleza, 370, piso 19, decola 10, curva esquerda, sai da mão frote, controle 1935, transponder 5533. Autorizado Fortaleza, 370, nível, decola da 10, curva esquerda na mão frote. Atrasolou 19, controle 119-35 e o transponde 5533, tá? 3144. Correto, 5533, reforço de táxi. Portarão, obrigado. 600, cópia. Foram 600, pronto. 600, autorizado Natal, 370, Pesolo 10, decola no 0, esquerda, saída Pucas e Pá, controle 1935, transponde 5507. Aprovado 370 para Natal. E eu peço o Luno 0. Decola da 1-0 com curva esquerda, Pucas e Pá. 1935 é o controle 5507, transponder gol no 600. 600, correto, reporte pronto. Reportará. Velocidade agora 200 nós. 3.000, mantém a proa e o limite? Autorizado agora a reassumir a navegação na proa de Duna, reduzindo para 190 nós, 190. Positivo, voando Duna, 62, 190. operador, boa tarde, o trip 5489. 5489, contato na decolagem, sobe o 200, saída Gole. Parou 200, saída Gole, 5489. 6320, TUI, 118-6. Trip 5226, solo 12, livrando a direita, solo 12, 119, boa tarde. Chamarei, uma boa tarde. 2-2-9-2-0. Para o táxi de gol 1924 com 158 a bordo, 2 horas e 17 de autonomia, alterna Salvador. Tem só POB? 158, senhor, 1924. Excelente, via Índia, ajuste 1014, 18, meia, ponto espera, bom voo. Via Índia, ajustando 1014, ponto espera, 118, decimal 60, gol 1924. Solo Salvador, trip 5226. 5226, mantenha a posição, aguarde instruções. Mantendo a posição, 5226. O senhor mantém a posição aqui na Taxiway Alpha, não há nenhuma aeronave por aqui. Não sei onde o senhor vai parquear ainda. Ok, eu creio que seja no parque, no pátio 3. O 1333 está pronto para o táxi, 128 a bordo, 4 horas e 7 minutos de autonomia, até o Galeão. Galeão, POB por gentileza, quando 333? POB 128. 128, táxi em frente, segue 37 companhia na Índia. No ponto de espera, transfira por 186, altímetro 1014, no 0, no 4, no voo, 333. Está confirmando, é 134, POB. 134, 7. Autorizar o táxi, vai prosseguir via acompanhando o tráfego da companhia. O 5226 é o solo? Adiante. 5226 mesmo ou 5626, confirma a sua chamada? 5626, senhor. Ah, ok, sente. 5626, sente. O TAN-3144 está pronto para o táxi com 112 a bordo, 5 horas e 55, alternando João Pessoa. Firme, só o PAB? 1-2, 112. CR 112, Pátio Índia, 18.6.0, 1014, 18.6.0. Pátio Índia, 18.6 na ponte espera, com 1014, obrigado, da 3.4. Boa. Solo Salvador, uma boa tarde. Puxa, né, 6320, vibrando na sua escuta. 6320, Alfa, em mantenimento da Juliette. Na retaguarda do trip, que o trip não tem instrução nenhuma ainda pro táxi. O trip vem aquilo, pátio 3. É, ok, agora sim. Pátio 3, trip 5226. 5626. Sevilha. E aguarda de Cairo. Contor final 6200, então está autorizado em 52 de pé, reforçalizado em LS 50. 6210. Aquilo Zulu, vento 130 graus, 109, livre pouso, pistão 0. Cuidado, pouso, 90, Zulu. Zulu no 600, na posição 10, para o puxa e acionamento. Cruzado no 10, reporte táxi. Reportará para o táxi, Zulu no 600. Então 3661, decola Zulu 6, controle 119, decimal 35, boa tarde. 1935, 3661. Gol 1924, visual contrário, segunda conta final. Afirmativo, gol 1924. Gol 1924, após o passagem do tráfego, condições de alinhar e aguardar a pista livre para início. Gente, após o tráfego, alinha e aguarda a pista livre, gol 1924. Afirmativo. 6210. Boa tarde, Chanel 6210. Chanel 6210, mantém aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, Chanel 6210. Gente, vai se manter antes da Juliette, B320. Mike Quebec, acione, chame a torre pro táxi. Vai, chame seu táxi, a torre. B320, vai prosseguir Juliette, portão 3, atento aos tráficos no pátio. Gente, Juliette, no gate 03, vai se atentar pros tráficos, hoje é 6320. Dado, boa tarde. Quilo Zulu, Sol 1-8, livrando a direita, Sol 1-2-1, desce uma malha. Sol Lima, Quilo Zulu. Quilo Zulu, prossiga. Livrando, parqueamento inicial no passe 3. É o passe 3, na escuta, Zulu. Uma 333, visual com tráfego nacional, dono 0. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, ali mantém 1-0, gol no 333. Após a passagem do tráfego nacional, ali mantém 1-0, gol no 333. Chanel 6210, livre pouso, pistão no zero. Vento 130 graus, 10 mais. Livre pouso, pistão no zero. Chanel 62, 10. Táxi, o gol no 600 com 176 a bordo, alternando Fortaleza, 2 horas e 42 de autonomia. Atraso Papa Sierra. 76, táxi via Pátio Índia, 18.6, Ponte Espera, bom gol. Pátio Índia, Ponte Espera, 18.6, gol no 600, bom dia, boa tarde. Bom gol. Aproximação e aguarda autorização para pouso. Mantendo a aproximação, aguarda autorização, Romeu Papatanga. Roma 924, decola os 2.0, controle 1.19, decimal 35, boa tarde. 1.935, decimal 24, boa tarde. Patão, livre pouso, pista 17, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, Romeu Patango, 17. Pioneiro no 1, chama agora o centro Recife, frequência 1251, secundário 1325. 1251, 13325, Pioneiro, desalhe. Controle Salvador, 1924, passa 4045 para o 350. 924, contato, radar decolagem, sobe o 350, sai da PUCA. Sai da PUCA, sobe 350, 924. GM1 autorizado, 240. 240 autorizado, 3661. Decolagem gol 1333. 3 Salvador, boa tarde. Tem 3144, ponto de espera da 10, pronto. São 3144, após início da decolagem do tráfego da Gol, ali mantém no 0. Após a decolagem, no início da decolagem do tráfego da Gol, ali mantém no 0, tá 3144. Tomar Quebec. Aguarde para início do táxi. Vitor Mike Quebec, desconsidere, tem livre táxi e chama no ponto de espera da 17. Washington é 6315, portão de número 7. Autorizado, repórter táxi 6315. Washington é 6015, tá Alfa 17, Alfa 17. Repórter Juliette 6310. Decola os 23, controle 119, decimal 35, boa tarde. 1935, Borgo 1333. O Romeu Papatango vai prosseguir até livrar na Taxi Quebec e aguardar para táxi sobre a pista. 2000 na subida da El. Afirmativo, Vitor Mike Quebec, a linha e decola da 17, vento 120 graus, 109. Para o 330, gol 1333, autoriza a proa de Leda. Leda 1333. Firme. 6310, mantém a posição. Eu tomei Quebec, vento 120 graus, 109, livre de decolagem. É. 6661 no Recife, 1251 no secundário, 1325, bom voo. 251, 3325, 3661, não. Obrigado. Boa tarde, 4196, acione identificação, desce ao 050, chega da Mari. Chega da Mari, desce ao 050, acionou a identificação, seja portado com o seu recife, uma milha por exemplo. 7, 4196, gol 924, restrito ao nível 2190, 2190, e chama o centro Recife agora, frequência 12545, secundário 12685, coteja. Restrito 2... Distrito 210, 12545, a secundária 12685. Afirmativo, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Transur 44, cruza 2300 para o 370 na Momo. O TAN 3144, contratando a decolagem, sobe o 370, sai da Momo. 70, Momo, 3144. Controle do Salvador. Com aquele cordial boa tarde, Papatango Vitor Mike Quebec. Boa, Vitor Mike Quebec, procede no corredor Axé para Cairu, um no mil pés, reporta o farol da barra. 2500 seria possível, senhor? Autorizado, 2500 direto Cairu. Afirmativo, muitíssimo grato, senhor.